Alô, alô. Minha gente, bom dia. É hoje, segunda-feira, 9 de abril. Estamos começando aí nosso informativo radioativo. São 8h20 da manhã. Bom dia, Gustavo. Bom dia aí, bom dia, Fernando. Como está? Oh, bem. Boa segunda. Boa segunda, meu. Com a sedinha. Com o quê? Sede. Ah, sim, sim. Tá certo. E aí, o que mandas pra hoje? O tempo como anda? O tempo como anda? O tempo tá com chuva, né? Tá chuvoso nessa Recife. Ainda tem, será que ainda tem água no céu, bacana? No céu, parece que tem ainda, né? O dia de hoje espera mais chuva, né? Qualquer momento do dia, né? Manhã, também noite, vamos fazer 25 graus. Então um dia quentinho, mas com chuva. Saia preparado com sua guarda-chuva, seja para o trabalho, para a universidade, para a escola. É, eu escutei hoje, acho que no rádio hoje de manhã, e aí disseram que a noite é 23 graus. Acho que frio. É, tô meio mentindo. É isso aí. Você quer acompanhar a Rádio Comunitária Aconchego? Anota aí nosso blog, radioaconchego.milharal.org. Quer escutar a gente online? orelha.radiolivre.org/aconchego. Se não for online, é na frequência. A frequência qual é, Gustavo? Ainda é 88.1 FM, né? É, estamos analisando. Pode ser que esteja pequenas mudanças aí nos próximos dias, mas nada muito distante. E é isso. Quer mandar uma mensagem pra gente? Anota aí o número do nosso zap: 997-21-5409. Repetindo: 997-21-5409. Já voltamos com as nossas manchetes. Manchete do dia. Caso Itambé. Dois PMs vão pagar 10 salários em troca de suspensão do processo. Nota do Super Recife contar com a convocação do Fórum da Feira Plana. Estudo confirma a ociosidade de imóveis no bairro de Santo Antônio. Investigações sobre a execução de Marília Franco e Anderson Gomes estão de olho nos movimentos de vereadores cariocas. Defesa de Lula tomará medidas para revogar a prisão. Agressões a MC Carol. Caso Itambé, dois PMs vão pagar 10 salários em troca da suspensão do processo. Dois policiais militares, acusados de missão de socorro do estudante Edvaldo da Silva Alves, de 19 anos, baleado e morto em Itambé, na Mata Norte de Pernambuco, tiveram o processo suspenso e convertido em medidas cautelares. A justiça embargou a proposta do Ministério Público para que Silvino López de Souza e Alexandre Dutra da Silva paguem 10 salários mínimos que podem ser divididos em 20 parcelas. Eles também não podem frequentar bares e casas noturnas após as 22 horas nem mudar de endereço sem comunicar à justiça. Também devem se apresentar mensalmente para justificar suas atividades. A proposta da suspensão condicional do processo para dois dos quatro PMs foi aceita pela justiça, já que a pena máxima prevista no Código Penal para o crime de omissão de socorro é de até um ano de detenção. Se todas as medidas cautelares forem cumpridas no prazo de até dois anos, os réus ficarão livres do processo. Os policiais aceitam a proposta apresentada durante a audiência de instrução e julgamento do caso e se comprometeram a cumprir tudo a codo. Outros dois PMs continuam respondendo pelo homicídio doloso, com intenção de matar, de Edibaldo Alves. O capitão Ramon Tadeu Silva Cassé, oficial que deu a ordem para que um tiro fosse disparado no estudante, e o soldado Ivaldo Batista de Sousa Jr., responsável pelo tiro, compareceram à audiência realizada na última sexta-feira 6, acompanhado de seus advogados. Testemunhas do caso pediram para ser ouvidas sem a presença dos policiais acusados do crime. O juiz Ícaro Nobre Fonseca, da comarca de Itambé, marcou para o dia 10 de agosto a próxima audiência, quando outras testemunhas serão ouvidas, além dos réus. Só depois dessa fase, a justiça vai definir se os dois PMs que continuam respondendo ao processo vão a júri popular. Edivaldo Alves foi atingido por um tiro de bala de borracha durante um protesto que cobrava mais segurança para a cidade de Itambé em março do ano passado. Ele ainda foi agredido e arrastado por uma viatura da PM. após 25 dias internados na UTI, o estudante morreu. Na época, dois policiais foram denunciados pelo homicídio doloso e dois promissores de socorro. Estes últimos porque o Ministério Público entendeu que estavam presentes na cena do crime, mas nada fizeram para impedir que os colegas da farda torturassem a vítima. Com informações do Jornal do Comércio. Nota do SEB Recife. Nota do SEB Recife contra a convocação do Fórum da FEBRAPLAN. A Federação Brasileira de Planos de Saúde, FEBRAPLAN, convocou para os próximos dias um evento que se dedica a iniciar a construção de um novo Sistema Nacional de Saúde. O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, SES, do Recife, emitiu nota contra esta convocação. Segue a nota na íntegra. O que pode haver de novo no fórum convocado pela FEBRAPLAN para o dia 10 de abril em Brasília? O que há de novo nos planos de saúde? Não foram propostas assim que eram majoritárias na atenção à saúde, desde que o INPS foi criado em 96 até a extinção do INAMPS em 93. Os planos de saúde resolveram os graves problemas decorrentes das mudanças no perfil demográfico e epidemiológico. Os planos de saúde alcançaram ou pretendem alcançar uma cobertura universal. A FEBRAPLAN apresentará um sistema que seja universal, equânime e integral. Que diferença poderá haver entre as promessas da FEBRAPLAN e as dos demais grupos que defendem a plena ação do mercado na atenção à saúde, através dos famosos planos populares de saúde? E ainda há um não dito grave na chamada da FEBRAPLAN. A CNR não esteve ao lado dos defensores da reforma sanitária por ocasião da aprovação da Lei 8.080 e 8.142 no ano de 1990. Muito pelo contrário, foi um dos ministros de saúde de perfil neoliberal na condução do SUS, como os atuais ministros de Temer. Alcione Guerra vetou a realização da 9ª Conferência Nacional de Saúde, que só pôde ser realizada em 92, mediante as muitas lutas do movimento da reforma sanitária. Aliás, as pessoas que historicamente construíram o SUS não aparecem no fórum convocado pela FEBRAPLAN. Novidade é o SUS, principalmente porque visa o desenvolvimento humano. O SUS é novidade porque trata a atenção à saúde como direito e não como mercadoria. O SUS é novidade porque se liga a cada família e indivíduo a partir do seu local de moradia e de trabalho com ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. SUS é a novidade porque integra a cidade e assim todos os estados e todo o país numa única federação. Essa proposta do SUS, formulada na 8ª Conferência Nacional de Saúde, ainda não se realizou, que as forças de capital, principalmente as do mercado e consultas médicas, se opõem à ação de distribuição da riqueza pela atenção à saúde por iniciativa do Estado. Os problemas do SUS não são devidos aos seus poucos 30 anos e mesmo às falhas administrativas, mas sim à determinação operada cotidianamente pelas forças capitalistas nos mais diferentes setores. Não há nada de novo nas ideias da FEBRAPLAN, ideias que separam a população entre os que podem e os que não podem pagar, e os que não podem pagar por alguns itens existenciais, e divide os que podem pagar em vários segmentos, e porque essas ideias se pautam no pagamento, comprometem a qualidade da assistência. Por fim, lamentamos que o canto da sereia liberal tenha seduzido pessoas que anteriormente estavam compondo conosco o movimento da reforma sanitária brasileira. Resistiremos pela democracia, pela saúde como direito, pela consolidação do SUS universal, equânime e integral, pelo fim da SC95, por 10% do PIB bruto nacional para o financiamento do SUS. Estudo confirma a Sociedade de Imóveis no bairro de Santo Antônio. Um estudo inédito revela que há 42 imóveis desocupados ou menos da metade ocupados no bairro de Santo Antônio. O espaço disponível é correspondente a 2.106 unidades habitacionais. Para isso, seria necessário um investimento estimado de 250 milhões de reais. A área ociosa significa pouco mais de 14% do total da área construída em todo o bairro, incluindo igrejas, conventos, palácios e sobrados. O levantamento foi feito pela organização não governamental Habitat da Humanidade Brasil, em parceria com a Unifase, o coletivo Cidade Somos Nós, o Movimento de Trabalhadores Sem Teto Brasil e o coletivo Arquitetura, Urbanismo e Sociedade. O objetivo do trabalho foi identificar imóveis ociosos e vazios no centro do Recife. Dos 112 lotes analisados, 42 estão totalmente desocupados ou com menos da metade de sua área ocupada. Isso quer dizer que 37,5% dos imóveis analisados estão ociosos. Dos 30 imóveis identificados como menos da metade da área ocupada, 26 concentram a maioria da ocupação no terreno e na sobreloja. O nível de sociedade no bairro pode ser ainda maior. 243 domicílios particulares permanentes residenciados pelo IBGE em 2010, 100 aparecem como não ocupados, totalizando 41,15% do total de domicílios do bairro. O número apresenta crecimiento considerable en gestión 7,49% en el censo anterior 2000, donde 20,267 domicilios particulares permanentes censados estaban pagos. Un dado de estudio confirma información sobre las dívidas de 346 millones de reais de IPTU que esperan abandono y gobierno en el Recife. En particular, la mancha de inadimplencia en IPTU en Guaya San Antonio es más densa, revelando por su vez la relación entre abandono de inmuebles, falta de políticas habitacionales y déficit habitacional, con informaciones de Marcos Secontudo. Minha gente, hoje, segunda-feira, 9 de abril, você está escutando o nosso informativo radioativo aqui na Rádio Comunitária Aconchego, 88.1 FM. Quer sacar mais da rádio? Acesse aí nosso blog, radioaconchego.milharal.org. Se você está escutando pelo 88.1, saiba que pode nos escutar também pela internet em orelha.radiolivre.org/aconchego. E não esqueça das reprises, né? Hoje, 8 horas da noite. Amanhã, 7 da manhã. Amanhã às 7 da manhã e quarta-feira de novamente ao vivo, né? Novamente ao vivo, aí na quarta a gente diz as próximas. Foi triste. É isso, galera. Aqui a Rádio Aconchego está localizada no SIS, que é o Serviço Integrado de Saúde. Ficamos na rua Lindolfo Collor, 65, no primeiro andar aqui do SIS. O SIS é um prédio que tem alguns serviços de saúde, da atenção básica à saúde, mas atenção integral, como yoga, acupuntura, terapias comunitárias, vai, osteopatia, terapia floral, reiki, automassagem, dança circular, biodança, automassagem. A gente poderia fazer um bloco só de citando o que é que tem no SIS, né? A quantidade praticamente tem aqui. É isso, aí você quer vir aqui, quer ver alguma dessas práticas, existem práticas que são oferecidas por profissionais da prefeitura e você precisa passar pelo acolhimento. Siga aí, o acolhimento só atende 5 pessoas por dia, então tem que ligar cedinho, ficar na fila e... Após o acolhimento, você vai decidir junto com outros profissionais práticas que você quer fazer aqui no SIS. E aí, bem-vindo. Tem outras práticas aqui no SIS, são organizadas por nós, pela comunidade. Então, é só chegar. Uma delas é a nossa querida Rádio Aconchego. Chega aí, primeiro andar do SIS, ou então manda uma mensagem para nós pelo nosso telefone, nosso zap 99715-5409. Instantes, voltamos para o nosso bloco nacional. Investigações sobre a execução de Maria Franco e Anderson Gomes estão de olho nos movimentos de vereadores cariocas. As ligações telefônicas e trocas de mensagens feitas por alguns vereadores da Câmara do Rio de Janeiro no dia do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes estão sendo investigadas pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil. Após a identificação do número de celular do motorista do carro usado no crime, os investigadores conseguiram na justiça a quebra do sigilo de outros aparelhos, inclusive de integrantes do Legislativo Carioca, para apurar algum possível contato nas horas próximas à execução. Ao todo, 8 vereadores foram ouvidos pela polícia, todos, porém, na condição de testemunhas. Na última quinta-feira, Jair Barbosa Tavares, o Zico Acan, do PHS, prestou depoimento para explicar o motivo da visita em seu gabinete no 7º andar da Câmara de 3 homens horas antes do crime. Entre eles, um ex-PM indiciado na CPI das milícias, na qual Marielle trabalhou. Com o resultado eleitoral em Guadalupe, bairro sob forte influência de paramilitares, Zico Bacana, que também fora indiciado na CPI das milícias, estava sumido da Câmara desde o assassinato de Marielle e Anderson. No dia seguinte, enquanto os corpos da vereadora e do seu motorista eram velados no Salão Nobre da Casa, o parlamentar comemorava em outro extremo da cidade o nascimento de um filho. No depoimento prestado nessa quinta, como testemunha, Zico Bacana disse que não se lembrava da participação de Marielle na CPI das milícias, nem mantinha muito contato com a vereadora do PSOL. Marielle vinha denunciando ações da PM que resultaram em mortes em favelas cariocas. Entre os alvos das críticas estavam policiais do 41º Batalhão da Polícia Militar de Acari, unidade onde trabalham policiais que já foram homenageados com monções pelo vereador. Uma das principais linhas de investigação sugere a participação de milicianos na morte da vereadora. Suspeita reforçada pela forma profissional de atuação dos assassinos. Seguiram a vítima, usaram um veículo com placas clonadas, além de um abafador de som aos parafusos com pistola 9mm, todos na direção da cabeça de Marielle. As milícias se alastraram pelo Rio de Janeiro, focando nos antigos barões do tráfico de drogas, e são hoje a força criminosa dominante na cidade. Fonte: Intercept Brasil. Defesa de Lula tomará medidas para revogar a prisão. O advogado Cristiano Sanin, a equipe de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva, visitou o ex-presidente durante o final de semana e informou que Lula está terminado da situação, mas está bem. Sem dar detalhes, Sanin disse apenas que conversou com Lula, mas que por ser um diálogo entre advogado e cliente, não poderia dar mais informações. Sanin afirmou que a defesa vai continuar a tomar medidas para que a prisão seja revogada e admitiu que os advogados analisam a possibilidade de pedir a transferência do pedista para São Paulo. O advogado afirmou, abre aspas, vamos analisar eventual pedido de transferência, mas não posso adiantar as estrelas da defesa. O que entendemos é que não há motivo jurídico para ele estar preso e vamos tomar as providências para que a prisão seja revogada, fecha aspas. Sobre a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal reverter a prisão de Lula, Sanin disse, abre aspas, acredito em uma reversão no Supremo Tribunal, porque isso não é compatível com a nossa legislação, nem a condenação, tampouco a prisão para o cumprimento antecipado da pena, fecha aspas. Com informações da Agência Brasil. Agressão da MC Carol. Abre aspas. Estava diante de um psicopata que batia, falava que ia me matar e ao mesmo tempo chorava e me acariciava. Fecha aspas. Relata a MC Carol, cantora que teve a casa invadida pelo ex-marido, Alessandro de Oliveira, na madrugada de quarta-feira em Niterói, no Rio de Janeiro. E conseguiu passar pela cerca elétrica instalada após ter feito ameaças à ex e acordou Carol com um facão, dizendo que ia matar. Um amigo que estava na casa conseguiu fugir e pedir ajuda à viatura. Alexandre foi preso em flagrante por lesão corporal e ameaça, mas não vai responder por tentativa de feminicídio. A polícia civil entendeu que os ferimentos das mãos ocorreram, pois a própria vítima, por temer que o autor utilizasse a faca, pegou o objeto e jogou para longe do alcance do autor, ferindo assim suas mãos. Aspas. Eu não sei porque foi registrado como lesão corporal. Falaram pra mim que ele precisava ter me cortado profundamente. Ele invadiu minha casa, me bateu, tentou me esfaquear. Se isso não é tentativa de homicídio, isso é o quê? Eu tenho a impressão que quando é uma mulher negra, sempre tenta banalizar. Tanto que os maiores índices de feminicídio são de mulheres negras. Isso tem a ver. Fecha aspas. Questionou a cantora em entrevista ao The Intercept Brasil. O caso de Carol está sendo investigado pela 76ª Departamento de Polícia de Niterói, a mesma onde ela diz já ter pedido medida protetiva há cerca de um mês. Após ser ameaçada por Alexandre. Após a separação e as primeiras ameaças, a MC instalou cerca elétrica e passou a trancar as janelas com cuidado, o que não foi suficiente para deter Alexandre. O ex da cantora estaria com ciúmes por causa de postagens em redes sociais. Ao denunciar o agressor, muitas mulheres esbarram no mau atendimento de profissionais, que então amizar o que elas sofreram. Segundo Marisa Aldil, presidente da OAB Mulher no Rio de Janeiro, abre aspas, há uma ideia de que a mulher esteja aumentando o fato de que não seja algo tão grave assim. A violência começa quando a mulher é desacreditada. Fecha aspas. Nesses casos, mesmo após romper o silêncio de realizar a denúncia, sofrem impedimentos pelos agentes das delegacias, como não conseguir registrar violências psicológicas, ou quando mulheres chegam à madrugada para prestar queixa e o inspetor manda elas de volta para casa para se acertarem com o marido. Além disso, a classificação incorreta do crime cria um falso cenário e leva a um número de registros menor do que o real, o que atrapalha o desenvolvimento de políticas públicas. Esse fato ainda interfere na pena do agressor e a vítima pode não receber a medida protetiva correta ou vir a desacreditar no sistema de justiça. Como a lei do feminicídio é relativamente nova, 2015, nem sempre a prática é reconhecida. Segundo o Raio-X do Feminicídio, publicado neste mês pelo Ministério Público de São Paulo, 45% dos casos de feminicídio acontecem após separação ou pedido de separação, 30% por ciúme e 17% durante discussões. A maior parte dos ataques acontece na casa da vítima, com o uso de facas e foices. Segundo essa mesma publicação, o feminicídio é um crime evitável e romper com o silêncio e deferir medidas de proteção é uma das estratégias mais efetivas na proteção da morte de mulheres. Fonte: Intercept Brasil. Música. Alô, alô, voltando aí. Segunda-feira, 9 de abril, são 8h40 da manhã. Amigos, algum comentário aí sobre essas notícias? Sobre... Acho que tu queria comentar um pouco sobre a prisão de Lula, né? Que foi... Só que foi dois dias seguidos, né? De movimento, de Sexta e sábado foi bem intenso, fiquei bem ligado nisso. Eu acho que uma primeira coisa, assim, que eu gostaria de comentar sobre essa questão da prisão arbitrária, assim, do presidente Lula, é que, primeiro, Brasil de Fato e a TVT são dois meios de comunicação que relativamente novos, assim, foram construídos por movimento e tal, e eles fizeram toda a cobertura, e uma cobertura muito boa, assim, com muita qualidade. Foi como é o nome? Uma mobilização, assim, de comunicação que ficou bem interessante. O Brasil de Fato fez a cobertura radiofônica, né? Tava com transmissão ao vivo sempre. Tinha duas âncoras, assim, que estavam acompanhando o processo e sempre falando e fazendo short pra lá, e a gente escutava as falas. E aí faz poucas semanas que o Brasil de Fato começou a rádio ao vivo direto, né? No site deles. Antes era só as matérias que no SoundCloud. E eles fizeram... Rádio, né, que tem. E programa de rádio, sim. São Paulo e Recife, né? Tem mais, eu acho. Minas, São Paulo e Recife. Eram dois. A tua ano passou eram dois, só, e... Tem que incorporar mais um mais. A tua passou era São Paulo e... E aí eles abriram agora esse canal, que é a rádio, que é no site, e eles fizeram uma cobertura muito boa. Antes de tudo, assim, parabenizar a cobertura do Brasil de Fato e da TVT, que é, se eu não me engano, é a Rede de Televisão dos Trabalhadores. Eu acho que é um canal de televisão ligado à CUT. E eu acho que eles têm sessão, eles vão lá em São Paulo. E aí eles estavam fazendo toda a cobertura de São Bernardo. Também uma cobertura que estava bem boa, qualidade e tal. Achei bem legal. E aí é isso. Parabéns aí, primeiro, a cobertura dos meios de comunicação. Populares e, tipo, alternativos, assim, né? E a Globo chegou a pegar as imagens da TVT, botar no ar, não deu crédito, aí a TVT pegou, botou uma tarja. Imagens exclusivas da TVT, da Rede TVT. Aí teve uma matéria que saiu que a Globo ligou pra TVT pra eles tirarem a faixa, a tarja. Galera, é muito escrota, né? Não, e aí foi isso, se acompanhar, assim, eu achei que também o discurso do Lula foi bem bom. Eu gostei, assim, de algumas pontuações. Assim, você tem desconfianças, divergências e tal. Não é de se esperar que o PT seja nada revolucionário, mas foi um discurso que pintou determinados aspectos que eu achei bem interessante. Interessante, assim. E por fim, é uma outra questão, assim, que tem, que é o... Talvez essa semana ele saia. O Marco Aurélio tá na mão do Marco Aurélio, que pode soltar ele, porque... Não, tá na mão de Carlos. Não, de Marco Aurélio, porque a questão é a seguinte. A votação sobre se pode prender em segunda instância é uma votação geral. E a votação de Lula é uma votação específica. O certo era Carmen Lúcia fazer a discussão geral e depois explicar no caso de Lula e de todos os outros que estão aí, nesse caso, a segunda instância. Só que aí ela deu um golpe. Votou primeiro específico, o particular, pra depois o geral. Só que o geral, a relatoria é do Marco Aurélio. E aí, pelo que eu entendi, a gente tava conversando lá com umas amigas e tal. O Marco Aurélio, ele tem o poder de, entre até que seja votado, ele dá um deferimento, ou seja, ele dizer que não pode prender, só pode prender no final da história. E aí essa posição do Marco Aurélio só poderia ser revista na votação geral. Então aí passaria a batata quente para Carmen Lúcia marcar a votação. Mas aí teoricamente ele pode ser que Lula saia da cadeia nessa semana. Aí cenas dos próximos capítulos, acho que vai ser um fato, mais um fato, né, nessa semana agitada que tem. Deixou difícil que ele saia. Sei lá, não conheço muito mais. Teoricamente, tem que tentar depender de uma coitada. Só se for golpe em cima de golpe, né? Mas... A gente já tá até se acostumando com isso, né? Assim, né? E tu, como que acompanhou esse processo? Ah, acompanhei um pouco por... Tava por o Brasil de Fato, tava vindo a Globo, né? Sim. E depois disse, poxa, tem o Brasil de Fato, né? Aí assisti um pouco, sábado, mais que nada. Está feito agora, são outros corres. Seguindo um pouco o que tava acontecendo, mas não, assim, sem estar aí na... Assim, o tempo todo, e sábado, mas... De medir, seguindo isso, né, que tinha acontecido com Lula, que estava acontecendo com Lula, parte do discurso, né? E eu fiquei, assim, uma vez, às vezes, a saída da justiça, tipo, o Cícero Moro, né? Passando algumas horas para mandar o cara preso, né? 20 minutos. 19 minutos, assim, bueno. Eu vi o que você entendeu. Chegou a notificação e ele assinou, né? De que estava pensando. E eu fico pensando também, se o cara já sabia a questão de Maris, né? Do aniversário da esposa Lula. Essa comemoração ainda mais um golpe, assim, mais uma golpe na moral, uma facada, né, assim, na moral, isso, essa situação, assim, uma fica pensando que às vezes uma não quer cair em questão operativa, mas se acontece essa de desgaste moral, de colocar a pessoa para baixo, e acho que isso, a saída de Lula, em certa forma, foi Foi uma demonstração de força, né? Sim, que sim, sirva sim. Nesse sentido. A de cabeça levantada. É, a vez é questionado, né? Porque o cara não foi embora para o canto, porque o cara não foi para o Uruguai, ou para a Venezuela, para a Bolívia, sei lá. É, mas foi uma demonstração de força. E é isso, né? Uno critica, tem muitas críticas para o PT. Sim. Para a gestão Lula e Dilma. Mas também tem que reconhecer que é um líder popular, né? Sim. Que se... E preso ou não, tem muitas outras qualidades políticas que não fizeram nada pela população mais pobre, mais canizada. E com provas não presos. Lula foi condenado sem provas. Também, né? Bom, esse é o país das convicções, né? Das convicções. Como conversar também com essas amigas, e elas falam que é um dispositivo jurídico que foi criado na prisão do Dirceu, né? Dirceu também foi condenado sem provas, só que aí esse dispositivo que foi criado, se eu não me engano, pelo que eu entendi, foi a Rosa Weber. Aqui disse que votou contra suas convicções, contra seu, ela achava mais pessoal, tá? A fase da maioria, né? E não é que não tem a prova pra inclinar, mas pelo posto que ele ocupava, o Dirceu, não tinha como ele não saber. Então você abandonou a necessidade de provar se você. É isso, indícios, convicções, tipo, eu não quero o judiciário convicções. Tipo, Lula falou uma coisa que foi. Eu achei feroz assim. Que é inferência a esse voto da Rosa Weber. Que a Rosa Weber disse: eu acredito em outra coisa, mas eu vou votar com a opinião pública, com a majoritária e tal. Lula falou, aí Lula foi bem fácil nisso. Se quer votar com a opinião pública, largue a toga e vá concorrer a deputado. Não foi igual a opinião pública, foi a questão da maioria criada no Supremo, né? Que era a maioria muda quando o Chimarmente manda o suborno, né? Sim, sim. Não, foi a maioria porque ela você disse que votou? Ela tá. Não, mas é a opinião pública no sentido de. Tipo, o jurista ele tem que fazer uma interpretação técnica da lei. Ele não tem que criar a lei, não é o papel dele. E aí Lula foi bem forte essa parte do discurso dele, que ele diz: largue o Supremo, sai do Supremo, largue a toga e vá disputar a eleição. Porque quem vota quem quer fazer maioria e pá, quem vota, quem é um voto político, tem que estar disputando a política, não o judiciário. Uhum. Você está lendo agora, né? É um jornal da Argentina que a discussão sobre o lugar onde ele está preso. A Lula falou que era uma sala com muitas comodidades, papá, e ele vai estar... sozinho, né, sem contato com os demais presos. E estava lendo agora uma matéria que dizia um pouco que essa situação também é um mecanismo que utiliza para quebrar as vontades, né, individuais e essa questão moral, né, e que a pessoa que incriminou Lula, o doeiro que incriminou Lula a partir dos casos de corrupção da OAS, ele esteve um ano preso, na primeira depois me falou que não sabia de Lula, papá, e depois de um ano preso, sozinho, sem contato com outros presos, em condições também meio insalubre, o cara diz, não, Lula foi responsável, e a partir disso ele declarado culpável, né? Então também como certos mecanismos, e como a Globo está jogando um papel, né? É como você assim, ó, fica aí até você me dizer que foi Lula, viu? Também, então, né, um lugar, supostamente, é um lugar super cômodo, com a Globo, mas eu estava lendo que não era assim, não é um lugar tão cômodo, ele vai ter 2 horas por dia para sair para o pátio, uma persona pode receber familiares, não pode receber político, né? Então também vários caras que têm sido julgados ou presos, depois de 1, 2 meses saem, ou domiciliária. Não, entendi isso. Ele tem o direito a condições especiais, pá. Como qualquer pessoa formada no nível superior, porque quando a pessoa é presidente, ganha um diploma. Por isso não existe ex-presidente. Sabe? É isso que ela mostra, assinada de reprodução. Ele não é ex-presidente, ele é presidente. Ele tem um título de presidente. Todos os presidentes. Sim, e eu acho que a questão assim, mais forte também, tipo, Lula ele é esse ícone, mas se pra essa pessoa pública, cheia de visibilidade internacional, se consegue condenar sem provas, imagine eu e você e muitos e muitas que estão aí em situação de classe, de precarização, piores. Que é isso, já acontece essas ações sumárias da justiça e da polícia nas favelas, na base da pirâmide social, né? Mas, tipo, chegando... Em Lula, essa arbitrariedade, o mundo todo, a imprensa internacional todo olhando, lendo, é uma condenação dele, todo mundo que... Eu até falei a condenação, que é muito feio, tá dizendo, todo mundo que lê diz que tem prova, não? Eu vou ler em breve, essa semana que eu ler, mas é isso, todo mundo dizendo que não tem prova, não foi apresentado nenhuma prova, ele foi por causa disso. Então é como se fosse o limite tá aumentando, né, a arbitrariedade tá se espalhando. E agora eles querem dizer que é proibido ser de esquerda, né? Feio, né? Mas, e aí, da matéria de hoje? Só a gente concluir aqui que já tá. A matéria de hoje é... uma cidade desabitada, um centro desabitado, moradores, né? Pior a situação de 2000 para 2010 e cada vez pior a mais. Que, às vezes, uma diz, insegurança em um centro de Recife não tem moradores, né? Um centro sem moradores não sobrevive, né? es un caso así, uno fico meio surpreso cuando ve que es un caso de un homicidio de una persona, de un joven que estaba reclamando por seguridad. Es asesinado, né? A gente assistiu pela TV isso, como o cara foi assassinado de um tiro de bala de borracha na perna. Não, todo mundo viu o que todo o cara falou viu, antes, né? O cara mandou atirar. É, e os caras vão pagar, tipo, os policiais estão aí, vão pagar 10 salários mínimos. Não foi o cara, não foi o que atirou, que estava do lado, assim. Que viu, que não fez nada. Acho que eram quatro, né? Tinha dois, que eram meio passivo, o capitão e mas a pessoa estava do lado, não fez nada. Polícia, né? Um cara fadado. Não faz nada e vai pagar 10 salários mínimos, parcelado entre 20 parcelas, né? Tipo, parece uma piada, assim, eu fico meio... Eu acho que era isso também. Uma posição mais forte pra um cara desse que viu o que aconteceu pode também. Eu ficar na esperança que era assim, um meio pelas policiais não fazer nada, né? Porque aí tem muito. Aí é uma hierarquia. Não porque o capitão, o teu chefe, tá batendo em alguém, tá torturando alguém. Tu não pode fazer nada. Por isso que a gente critica essa instituição, assim, uhum. Que é essas bizarrices, né? Por essas e outras. Falar em bizarrices, Federação Brasileira de Plano de Saúde, que é um novo sistema de saúde. Que novo, cara pálida. Que novo. É, não é privatizando, né? Continua privatizando, precarizando, né? E nunca universal, né? Não, seja para algum quem pode pagar, né? É, eu e Dara, a gente tava vendo, a Dara é bem... da discussão da saúde, né? Tá bem por dentro, assim. A gente viu aquele Greg News. Sim. Do Gregório de Viver. Que é sobre plano de saúde. É bem interessante, assim, que ele pontuou muitas das pautas. E tem novas modalidades de plano de saúde. Que eles vendem planos de saúde, eles não são planos de saúde mesmo. E que supostamente os planos de saúde têm limites para aumentar. Você não pode aumentar tanto, tem que aumentar em 3% só. E essas novas modalidades estão livres para aumentar quanto quiser, porque são uma nova modalidade não regulada. Aí eu acho que é isso que eles querem instituir por aí. E podem cortar o plano de saúde a qualquer momento. A qualquer momento, né? No meio de uma cirurgia. Opa, para. Não tem mais. Anestésico não, muito também. Tá, claro, tá. As investigações sobre a execução de Marília Franco e Anderson Gomes, né? Aparentemente começaram a fechar o cerco, alguém, né? Né, vamos ver, não bota polícia. Já passaram não. 3 semanas, né? É. Já se vai cumprir um mês, né, agora, daqui a pouco, né? Então, tipo, que avance, que continue e, tipo, que vá até onde vai. Sem vereadores carioca envolvidos. E a gente sabe, né, tem muita milícia no Rio, então... É, e tem esse negócio, né, das milícias, né, que são muito policiais, agentes públicos envolvidos. Tanto o discurso do tráfico... É muito forte pela mídia, mas na verdade o terror mesmo. Tipo, é isso, não somente os traficantes. Eles só assumiram o lugar do tráfico, né? Sim. Com outro, tipo, outras violências. É, o caso da MC Carol também rolou uma repercussão que foi muitas mulheres comentando nos posts que ela fez nas redes sociais que tinham passado por semelhantes. Coisas semelhantes, assim, de não ter sido. Como é que se diz? Não ter tido assistência prestada na delegacia da mulher e pá, e de incidência de violência, essa é outra medida protetiva. Ela não teve a medida protetiva, o cara voltou quase essa mata ela, foi o mesmo caso daqui da Remis. Uhum. A Remis também pediu medida protetiva, não teve e foi assassinada. É, então, essa observação também como é que essas delegacias estão cuidando desses casos de feminicídio. E é isso, o cara entrou com o facão, aí tirou, desarmou ele o facão, aí a polícia vai dizer: ah, não, foi... Não foi tentativa de homicídio, você feriu porque você pegou o facão e jogou longe. Se ele tivesse batido com o facão em você, aí teria sido... Porra, velho. É peso. E é isso, né? É isso, você conseguiu gestor, é? Você não. Tu não tinha dito? Não, imagino que semana viria até, né? Mas tô por fora. Massa. Qualquer nova informação trazemos na nossa edição de quarta-feira. Uhum. É isso? É isso mesmo. Pra você que tá nos escutando, agora são 9 horas em ponto. Rádio Aconchego 88.1 FM. Vocês escutaram o nosso informativo radioativo. Hoje, terça-feira, hoje, segunda-feira, vai ao ar a nossa reprise às 8 horas da noite. Amanhã, terça-feira, às 7 horas da manhã. Falou, até... Quarta. Se despede, Gus. Quarta-feira aí, umas 8 horas da manhã.